todos os versos que eu escrevo são que me mantém. Às vezes que eu precisei, não vi ninguém. Alguns fui eu que afastei, outros nunca vem. Não tô aqui pra ser compasso só quando convém. Não tô aqui pra fazer letra só quando convém. Rap, sexo, são compromisso, eu produzo e transo bem. Se tu quiser um som, eu escrevo sem. E pra fazer ela querer, eu só digo vem. E alguns não sabem de nada, mas querem falar. E outros nunca falam nada, mas querem saber. Tô cansada de ser didática pra explicar a quem não tá preparado pra vir aprender. Então, só me respeita se me ver passar. Eu não tô boa pra papo, é, não tô afim. Eu tô limpa demais pra tá em canto sujo. Então lava a boca pra falar de mim. Me chamam de braba, de chata, de foda, mas tudo bem. Se me chamar só de Bione, é que já tem muita braba e chata e foda. Eu acho mais foda que você saiba meu nome, porque eu faço meu nome é bom pra quem consome. Quem sabe tu se apaixone, se me vê com microfone, não mais se aprisione na play. Lixo, adicione no story, me mencione no show. Me ovacione, talvez se relacione, talvez se posicione, talvez se emocione. Então me colecione e não estacione e descongestione. Essa sua mente fechada, ouvindo meu som no fone. E se quiser, baby, tu pode vir. Vem, chama a Bione, que sério sempre tem. Eu tô na pista e ninguém me dê. Dane-se a nota, mano, eu já tô além. E se quiser, baby, tu pode vir. Vem, chama a Bione, que sério sempre tem. Eu tô na pista e ninguém me dê. Tem, dane-se a nota, mano, eu já tô além. É atropelo em quem me quer no chão. Vai ser chiclete se for meu refrão. Deixar garota brincar é um hino. E sai da frente é minha oração. Eu escrevo mais do que canção. Elas gostam de me ver em ação. E depois desse, vê se aprende que som de verdade é aquele que toca no teu coração. E eu toco corações, tenho que merece. Enquanto eu ficar viva, não me embranquece. Uma vez aquecido, eu juro que te aqueço. Então lembra do meu nome, porque eu não esqueço. E eu toco corações, tenho que merece. Quando eu ficar rica, não me embranqueço. E uma vez aquecido, eu juro que te aqueço. Então lembra do meu nome, porque eu não esqueço. E se quiser, baby, tu pode vir. Vem, chama a Bione, que sério sempre tem. Eu tô na pista e ninguém me dê. Dane-se a nota, mano, eu já tô além. E se quiser, baby, tu pode vir. Vem, chama a Bione, que sério sempre tem. Eu tô na pista e ninguém me dê. Tem, dane-se a nota, mano, eu já tô além. Dane-se a nota, mano, eu já tô além. Dane-se a nota, mano, eu já tô além.